O fato de nunca termos observado a fabricação de um relógio não afetaria essas conclusões, mesmo que nunca conhecêssemos um relojoeiro, ou que jamais tivéssemos ideia do processo desse trabalho. Igualmente, a nossa convicção de que o universo teve um arquiteto, de forma nenhuma sofre alteração pelo fato de nunca termos observado a sua construção, ou de nunca termos visto o arquiteto. Do mesmo modo, a nossa conclusão não se alteraria se alguém nos informasse que o relógio é resultado da operação das leis da mecânica e explicasse pelas propriedades da matéria. Ainda assim, teremos que considerá-lo como obra de um hábil relojoeiro que soube aproveitar essas leis da física e suas propriedades para fazer funcionar o relógio. Da mesma forma, quando alguém nos informa que o universo é simplesmente o resultado da operação das leis da natureza, nós nos vemos constrangidos a perguntar: quem projetou, estabeleceu e usou essas leis? Isso, em razão de ser implícita a presença de um legislador, uma vez que existem leis. Tomemos, para ilustrar, a vida dos insetos. Há uma espécie de escaravelho chamado estagon ou chifrudo. O macho tem magníficos chifres, duas vezes mais compridos do que o seu corpo. A fêmea não tem chifres. No estágio larval, eles enterram-se a si mesmos na terra e, silenciosamente, esperam na escuridão pela sua metamorfose. São naturalmente meros insetos, sem nenhuma diferença aparente e, no entanto, um deles escava para si um buraco duas vezes mais profundo do que o outro. Por quê? Para que haja espaço para os chifres do macho se desenvolverem com perfeição. Porque essas larvas, aparentemente iguais, diferem assim em seus hábitos? Quem ensinou o macho a cavar seu buraco duas vezes mais profundo do que o faz a fêmea? É o resultado de um processo racional? Não. Foi Deus, o Criador, quem pôs naquelas criaturas a percepção instintiva que lhes seria útil. De onde recebeu esse inseto a sua sabedoria? Alguém talvez pense que a herdara de seus pais. Mas um cão ensinado, por exemplo, transmite a sua descendência e sua astúcia e agilidade? Não. Mesmo que admitamos que o instinto fosse herdado, ainda deparamos com o fato de que alguém havia instruído o primeiro escaravelho chifrudo. A explicação do maravilhoso instinto dos animais acha-se nas palavras do primeiro capítulo de Gênesis: e disse Deus, isto é, a vontade de Deus. Quem observa o funcionamento de um relógio sabe que a inteligência não está no relógio, mas sim no relojoeiro. E quem observa o instinto maravilhoso das menores criaturas, concluirá que a primeira inteligência não era a delas, mas sim do seu Criador. E que existe uma mente controladora dos menores detalhes da vida. O Dr. Whitney, ex-presidente da Sociedade Americana e membro da Academia Americana de Artes e Ciências, certa vez disse que um dia repele o outro pela vontade de Deus e ninguém pode dar razão melhor. Que quer o senhor dizer com a expressão, a vontade de Deus? Alguém lhe perguntou. O Dr. Whitney replicou, como o senhor define a luz? Ponto. Existe a teoria corpuscular, a teoria de ondas, e agora a teoria do quantum. E nenhuma das teorias passa de uma conjectura educada. Com uma explicação tão boa como essas, podemos dizer que a luz caminha pela vontade de Deus. A vontade de Deus, essa lei que descobrimos, sem a podermos explicar, é a única palavra final. O senhor A.J. Passe, desenhista do periódico evangélico Sunday Show Times, fala de sua entrevista com o finado Wilson J. Bentley, perito em microfotografia. Fotografar o que se vê através do microscópio. Por mais de um terço de século, esse senhor fotografou cristais de neve. Depois de haver fotografado milhares desses cristais, ele observou três fatos principais. Primeiro, que não havia dois flocos iguais. Segundo, todos eram de um padrão formoso. Terceiro, todos eram invariavelmente de forma sextavada. Quando lhe perguntaram como se explicava essa simetria sextavada, ele respondeu, de certo, ninguém sabe senão Deus. Mas a minha teoria é a seguinte, como todos sabem, os cristais de neve são formados de vapor de água a temperaturas abaixo de zero, e a água se compõe de três moléculas, duas de hidrogênio que se combinam com uma de oxigênio. Cada molécula tem uma carga de eletricidade positiva e negativa, a qual tem a tendência de polarizar-se nos lados opostos. O algarismo 3, portanto, figura no assunto desde o começo. Como podemos explicar estes pontinhos tão interessantes? As voltas e as curvas graciosas, e estas quinas chanfradas tão delicadamente cinzeladas, todas elas dispostas com perfeita assimetria ao redor do ponto central. Perguntou o senhor Passe, encolheu os ombros e disse, somente o artista que os desenhou e os modelou conhece o processo. Sua declaração acerca do algarismo 3 que figura no assunto me pôs a pensar. Não seria então que o triuno Deus, que modela toda a formosura da criação, Rubrica a própria Trindade nestas frágeis estrelas de cristal de gelo como quem assina seu nome em sua obra-prima. Ao examinar os flocos de neve ao microscópio, vê-se instantaneamente que o princípio básico da estrutura do floco de neve é o hexágono ou a figura de seis lados. O único exemplo disso em todo o reino da geometria a este respeito. O raio do círculo circunscrevente é exatamente igual ao comprimento de cada um dos seis lados do hexágono. Portanto, resultam seis triângulos equiláteros reunidos ao núcleo central, sendo todos os ângulos de 60 graus. A terça parte de toda a área no lado de uma linha reta. Que símbolo sugestivo do triuno Deus é o triângulo? Aqui temos unidade, um triângulo, formado de três linhas, cada parte indispensável à integridade do conjunto. A curiosidade agora me impeliu a examinar as referências bíblicas sobre a palavra neve, e descobri, com grande prazer, este mesmo triângulo inerente na Bíblia. Por exemplo, A 21:3-7, referências contendo o substantivo neve no Antigo Testamento, e 3 no Novo Testamento, 24 ao todo. Então achei referências que falam da lepra tão branca como a neve. 3 vezes a purificação do pecado é comparada à neve. Achei mais 3 que falam de roupas tão brancas como a neve. 3 vezes a aparência do Filho de Deus compara-se à neve. Mas a maior surpresa foi ao descobrir que a palavra hebraica, neve, é composta inteiramente de algarismos 3. É fato, embora não seja geralmente conhecido que, não tendo algarismos, tanto os hebreus como os gregos usavam as letras do seu alfabeto como algarismos. Bastava um olhar casual de um hebreu à palavra shelene, palavra hebraica que quer dizer neve, para ver que ela significa o algarismo 333, bem como significa neve. No hebraico a primeira letra, que corresponde à nossa SH, vale 3 ou, a segunda consoante ele vale 30, e a consoante final, o nosso G, vale 3. Somando-as, temos 333, 3 algarismos de 3. Curioso, não é verdade? Mas por que não esperar exatidão matemática de um livro plenamente inspirado, tão maravilhoso quanto o mundo que Deus criou? Acerca de Deus disse Jó, faz grandes coisas que não podemos compreender. Pois diz a neve, cai sobre a terra. Jó 37:5-6. Eu já gastei 2 dias inteiros para copiar com pena e tinta o desenho de Deus de 6 cristais de neve e fiquei muito fatigado. E como é fácil para ele fazê-lo. Ele diz a neve, e com uma palavra está feito. Imaginem quantos milhões de bilhões de cristais de neve caem sobre um hectare de terra durante uma hora. E imaginem, se puderem, o fato surpreendente de que cada cristal tem sua individualidade própria, um desenho e modelo sem duplicata nesta ou em qualquer outra tempestade. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não o posso atingir. Salmo 139:6. Como pode uma pessoa ajuizada, diante de tal evidência de desígnios, multiplicados por um sem número de variedades, duvidar da existência e da obra do desenhista, cuja capacidade é imensurável? Um Deus capaz de fazer tantas belezas é capaz de tudo, até mesmo de moldar as nossas vidas dando-lhes beleza e simetria. C. O argumento da natureza do homem. O homem dispõe de natureza moral, isto é, a sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Esse conhecimento chama-se consciência. Ao fazer-lhe o bem, a consciência o aprova. Ao fazer-lhe o mal, ela o condena. A consciência, seja obedecida ou não, fala com a autoridade. Assim disse Butier acerca da consciência. Se ela tivesse poder na mesma proporção de sua autoridade manifesta, governaria o mundo. Isto é, se a consciência tivesse a força de pôr em ação o que ordena, ela revolucionaria o mundo. Mas acontece que o homem é dotado de livre-arbítrio e, portanto, pode desobedecer aquela voz íntima. Mesmo estando mal orientada, sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade e faz o homem sentir sua responsabilidade. Duas coisas me impressionam, declarou Kant, o grande filósofo alemão, o alto e céu estrelado e a lei moral em meu interior. Qual a conclusão que se tira deste conhecimento universal do bem e do mal? Que é um legislador que idealizou uma norma de conduta para o homem e fez a natureza humana capaz de compreender esse ideal. A consciência não cria o ideal, ela simplesmente testifica acerca dele, registrando a sua conformidade ou não conformidade. Quem originalmente criou esses dois poderosos conceitos do bem e do mal? Deus, o justo legislador. O pecado ofuscou a consciência e quase anulou a lei do ser humano, mas no Monte Sinai Deus gravou essa lei em pedras para que o homem tivesse a lei perfeita para dirigir a sua vida. O fato de que o homem compreende esta lei, e sente a sua responsabilidade para com ela, manifesta a existência de um legislador que criou o homem com essa capacidade. Qual é a conclusão que podemos tirar desse sentimento de responsabilidade? Que o legislador é também um juiz que recompensar os bons e castigar os maus. Aquele que impôs a lei finalmente defenderá essa lei. Não somente a natureza moral do homem, como também todos os aspectos da sua natureza testificam da existência de Deus. Até as religiões mais degradadas demonstram o fato de que o homem, qual cego, tateando, procura algo que sua alma anela. A fome física indica a existência de algo que a possa satisfazer. Quando o homem tem fome, essa fome indica que há alguém ou algo que o possa satisfazer. A exclamação, a minha alma tem sede de Deus, Salmo 42:2, é um argumento a favor da existência de Deus, pois a alma não enganaria o homem com sede daquilo que não existisse. Assim disse certa vez um erudito da igreja primitiva, para ti nos fizeste, e nosso coração estará inquieto enquanto não encontrar descanso em ti. D. O argumento da história. A marcha dos eventos da história universal fornece evidência de um poder e de uma providência dominantes. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, isto é, para ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. Os princípios do divino governo moral encontram-se na história das nações tanto quanto na experiência dos homens, escreve D.